know now you're looking at me, and I'm looking at you like a fool. But you don't know what it feels like to fall in love with you. No, you don't know what it's like when you can't go back. Você quer ter ótica boa nova, cidade alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou ao futuro. É. Uma hora com mixagens, apresentação, DJ Marcandi. Uma hora com mixagens, apresentação de músicas velhinhas, dançantezinhas, gostosinhas e escolhidinhas a dedo. É, pra você ter um sábado melhor nessa pegada, nesse clima bacana aí do Flash House, que vai começar hoje com Level 42, Something About You. Se eu fosse você, arrumava um espaço por aí, aumentaria o volume e deixaria o resto comigo. We'll too sweet. Girl, all I know is every time you're here, I feel a change. Something moves. I scream your name. That's what you got to do, darling. I can't get enough of your love, babe. Girl, I don't know, I don't know why. Your love, babe. Cross and Shout, Oleta Adams, Rhythm of Life, Chic, Good Times. Eu falei da Oleta Adams? Pois é, é aquela voz que canta com Tears for Fears, tá? Woman in Chains. É, muita gente nem imagina que ela canta sozinha. É, e olha só que vozeirão, hein? Como eu disse aí, Chic, Good Times, Barry White, Can't Get Enough of Your Love. Level 42, Something About You, começou o primeiro bloco do Flash House de hoje. Começou o programa de hoje, então não saia daí. Tem mais um pra rolar. Você está ouvindo Flash House. O artista. Olá, eu Roberta Campos, também estou na Rio Sul Rádio. A arte. Me dê a mão, afasta a solidão de nós. O coração alcança a felicidade veloz. Sempre que olho pro céu, lembro de ti. E você? Rio Sul Rádio. 34. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. E empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. Surreal. sacudidão esse segundo bloco do Flash House de hoje, hein? Surfer do Playing Alive. Ainda PPK com Resurrection e a Hell Devotion. Blank and Jones, Watching the Waves. Começamos o segundo bloco do Flash House de hoje com Surreal Always on My Mind. Eu espero pra caramba que vocês tenham gostado aí do Flash House de hoje, né? Da edição do Flash House de hoje. E caso você tenha perdido aí o começo, uma parte do programa, você pode conferir através do seu agregador de podcast aí do seu smartphone, né? Pode ser vários, tem vários modelos, tipos, marcas de agregadores que você pode usar para ouvir o podcast. E nele é só colocar aí podcast.riosurradio.com que você já vai se inscrever no podcast da Rio Sul Rádio e conferir também o Flash House. A edição de hoje fica por aqui. Se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta. Um grande abraço e fui. Um passado de presente para você. Flash House. Rio Sul. 7 e 8. Dê um realce no seu visual. Nova ótica é um tchan no seu astral. Se você procura ver o mundo com outros olhos, venha pra cá você também. Nova ótica, óculos de sol. Nova ótica, óculos de grau. Nova ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Você está na audiência da Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV, enfim, seja bem-vindo. Boa noite. Skills for years, gave up on other careers.